e no dia de Corpus Christi fui agradecer. Recebi mais uma graça que eu vinha pedindo há 4 anos, a libertação do vício do meu marido, da bebida. E a graça veio. Eu só tenho a agradecer a Jesus por tantas graças recebidas. Sou de São José dos Pinhais, meu nome é Maria. Obrigada e sua bênção. Que Deus abençoe, filha. Você ligou de um celular e deixou esse testemunho lindo ali de São José dos Pinhais. Deve ser nosso ouvinte da Rádio Evangelizar 1060, que graças a Deus pega toda a Curitiba, a região metropolitana. Filhos queridos, hoje é dia de São Brás. Hoje. Por isso eu vou terminar hoje fazendo a oração de São Brás. Por mais que eu tenha feito domingo a bênção de São Brás, não deixemos de rezar. Bíblia aberta, cartilha de oração. Texto de hoje, Marcos 6, 1, 6. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanharam. Ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe veio isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Ficavam chocados com ele. Jesus então dizia: um profeta só não é valorizado na sua terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali algum milagre, a não ser impor as mãos e alguns ficaram curados. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É, meus irmãos, daqui uns dias, quarta-feira de cinzas. Isso para mostrar que o tempo vai rápido. Como a missão de Jesus percorre rápido. Alguns aceitam, alguns o rejeita. Alguns o seguem, outros o abandona. A missão de Jesus provoca reações. A palavra de Deus provoca em nós mudança. A incredulidade, veja, Jesus ficou admirado da incredulidade deles. E não ficaria com a nossa incredulidade? Não pôde fazer ali milagres. Filhos queridos, povo amado de Deus, Brás, que era bispo, estava sendo levado para ser morto. E naquela hora, uma mulher pede: meu filho está morrendo engasgado com uma espinha de peixe, socorra-me. Brás estendeu a mão e curou. Hoje é dia de São Brás. Por isso, se você acessar o www.padrereginaldomanzotti.org.br agora, você vai na capela virtual novena, oração de São Brás. Ainda está lá. Reze comigo. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males. Afastai de mim a doença que me aflige. São Brás, conservai minha garganta sã e perfeita, para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus com a graça de Deus e com vossa ajuda. Prometo esforçar-me, ao glorioso São Brás, para que a fala que sair da minha garganta seja sempre da verdade e não da mentira, de justiça e não de calúnia, de bondade e não de aspereza, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem os males da garganta. Coloque a mão na garganta agora. É dia de São Brás. Eu vou falar e você vai repetindo devagar. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta e de todos os males respiratórios. Ó Deus, de novo, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-nos dos males da garganta e dos males respiratórios. Amém. São Brás, cujo dia se celebra hoje, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, ó Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São Brás, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, mesmo horário. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.